Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Isso é uma senda reta. E os partidos discreparam entre eles. E ai dos injustos por um castigo de doloroso dia. Não esperam eles senão que lhe chegue a hora inopinadamente, enquanto não percebam? Nesse dia, os amigos serão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos. Meus servos, nada haverá que temer por vós hoje, nem vos entristecereis. São os que creram em nossos sinais e foram muslimes. Entrai no paraíso vós e vossas mulheres. Lá deliciar-vos-eis. Yutafu alayhim bisihafim min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Far-se-á circular entre eles bachelas de ouro e copos, e nele haverá tudo que as almas apetecem e com que os olhos se deleitam. E vós nele sereis eternos. E eis o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazíeis. Nele terei frutas abundantes, delas comereis. Por certo, os criminosos serão eternos no castigo da Gena. O qual não se entibiará para eles e lá ficarão mudos de desespero. E não fomos injustos com eles, mas eles mesmos é que foram injustos. E clamarão: ó Malik, que teu Senhor nos ponha a termo a vida, dirá ele. Por certo, aí sereis permanentes. Com efeito, chegamos-vos com a verdade, mas a maioria de vós estava odiando a verdade. Ou urdiram eles algo? Então nós também urdimos algo. Ou supõe que nós não ouvimos seus segredos e suas confidências? Sim, e nossos mensageiros celestiais junto deles escrevem o que fazem. Dize: se o misericordioso tivesse um filho, eu seria o primeiro dos adoradores dele. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do trono, acima do que eles alegam.